Como o placebo funciona? Como funciona? Qual que é o mecanismo do efeito placebo? O placebo é extremamente interessante, assim, demais. E primeiro vou explicar, né, o que é o placebo. O placebo é uma substância inerte ou sem princípio ativo que tem efeitos parecidos com uma substância com princípio ativo. Por exemplo, você está com dor, aí se você tomar um analgésico, vai diminuir sua dor. Só que se você tomar um placebo, um comprimido, sem a substância analgésica, pode ser, sei lá, pílula de farinha, você toma e mesmo assim sua dor diminui. Então, isso é o efeito placebo. Você pensa, nossa, como assim, né? Como que pode ter um efeito que sem a substância real lá? E tem uma discussão, ainda não se sabe completamente como funciona o efeito placebo, mas você sabe bastante já, e eu quero chamar atenção para um ponto aqui, que é a questão, a relação mente-corpo. E para isso eu sugiro que você veja o vídeo O Desastroso Erro de Descartes e Por que que ele te impede de atrapalhar de estudar psicologia. Acho que vai ser esse o título, mais ou menos. Então tá aí no canal, não deve estar, deve estar meio recente ainda. Porque essa, uma das coisas que dificulta muito entender efeito placebo é essa separação mente-corpo, como se a mente fosse uma coisa, uma substância diferente, voando, não sei aonde, ou que não tem extensão física afetando o meu corpo. Daí a pessoa pensa, ah, como que se eu fui enganado, eu acreditei que era remédio, como que isso afeta o meu corpo? Vou chamar atenção para algum aspecto, não vai ser uma explicação total do efeito placebo, mas eu acho que já é importante mudar essa forma de ver as coisas. Quando a gente está falando em mente, expectativa, ou em, sei lá, percepção mesmo, a gente está falando de funcionamento do cérebro. Então já fica aí, funcionamento do cérebro. Então, quando, por exemplo, eu vejo o contexto, sinais estão atingindo o meu corpo, né? Por exemplo, fótons estão entrando, passando pela minha retina, se convertendo em sinal elétrico, que meu cérebro vai converter em uma representação, ou uma representação, uma imagem. Ou vai fazer várias coisas com aquele sinal, na verdade. Então, mesmo quando a gente. Então, por exemplo, estou vendo o medicamento que eu estou tomando, eu estou fazendo um ato motor de ingerir. Então, já imagina que isso tudo, meu cérebro está interpretando. Isso está acontecendo. O que eu queria chamar a atenção no momento é o seguinte: a gente tem questões mais abstratas que, por exemplo, acreditar. Então, uma informação, aí eu acreditei que aquilo ali tinha um princípio ativo. Esse contexto todo que eu falei já é um componente do placebo, ele já te afeta, que é o seu corpo interpretando sinais do mundo, né? Sinais diferentes, por exemplo, luz converte em eletricidade e vai funcionar, por exemplo, ativando, desativando áreas neuronais, produzindo, liberando neurotransmissores, hormônios. Então, você já entende que é tudo material aí. E quando eu acredito em algo, parece uma coisa, parece esse negócio da mente como substância que tá não sei aonde, mas não é. Por exemplo, quando eu acredito, quando eu raciocino, quando eu penso deliberadamente sobre algo, meu córtex pré-frontal tá agindo e ele tá mandando sinais para outras áreas. Então, por exemplo, se eu vejo, se eu penso sobre algo, por exemplo, se eu penso, ah, eu posso ficar tranquilo. Sinais vão ser enviados para áreas vão ser desativadas, outras vão ser ativadas, hormônios vão ser liberados ou suprimidos. Então, por exemplo, eu posso sentir menos ansiedade. Isso pode estar diminuindo minha dor. Entende? Então, isso está acontecendo a nível neurofisiológico também. Ao mesmo tempo que eu estou processando essas informações, eu estou pensando, pensamento é meu cérebro funcionando. Então, tudo isso está acontecendo a nível neurofisiológico. E viu que já não tá a mente não sei aonde? É, meu corpo funcionando. Daí, até tem um estudo recente que eu vi sobre que eles detalharam algumas questões mais específicas sobre o placebo, focaram, por exemplo, no tronco cerebral, que está envolvido no processamento de dor, e viram como ele diminuía a atividade em certas circunstâncias. Então, o placebo funcionava, porque, por exemplo, se você inibe uma área do cérebro que produz a sensação de dor, você vai sentir menos dor. E dor é algo subjetivo, né? É algo Você sente que. Dor é muito louco, porque assim, você pensa, ah, tô sentindo uma coisa. Mas você depende da produção do cérebro também. Tudo, na verdade, né? Então, por exemplo, tem dor de membro fantasma. Né? A pessoa às vezes amputou um membro, ela sente dor ali. Por quê? Porque a dor não tá ali, a dor tá no cérebro. Então, é o cérebro que tá produzindo essa atividade toda. Então, isso que eu queria chamar a atenção. E é um exemplo, meio que uma continuação do meu vídeo sobre o erro de Descartes, por quê? Isso ajuda a entender um monte de coisa, e a gente voltar um pouco mais para a biologia, quando vai falar de psicologia, ajuda demais. Porque a gente já vê muitas questões puramente psicológicas, né, falar de conceitos abstratos, de mente, de pensamento, a gente vê de uma forma mais abstrata. E vê questões sociais também bastante, mas a gente não vê tanto essas questões que colocam em dúvida, tá? Como minha mente afeta o corpo? E mente afetar o corpo, para mim, é uma das questões principais da psicologia, né? Sim, a gente tá falando disso, né? Como que eu, por exemplo, mudo meus pensamentos? Mudo as coisas em que eu acredito? Como que isso muda realmente meu corpo, meu comportamento? Porque até comportamento a gente pensar é uma coisa mais mecânica, motora, é uma coisa que eu faço, concreta. Pensamento não. E se a gente fica com essa divisão mente-corpo, pelo menos no sentido de substância, fica difícil pensar nisso. As pessoas acham, ah, pensar não adianta nada. Vou mudar meu pensamento não adianta nada. Quando, na verdade, o pensamento muda muito. E muda concretamente. E tem muita evidência disso. Por exemplo, a hipnose funciona muito bem para ansiedade e para dor, controle de dor. Antigamente amputavam pessoas com hipnose. Então, assim, é um processo de sugestão, é um processo que a gente pode chamar de mental, mas ele é neurofisiológico. O que está acontecendo é neurofisiológico. Então, por exemplo, quando a pessoa espera que vai ter analgesia da dor, ela vai sentir menos dor, mas a gente tem os mecanismos de produção de opioides endógenos. Então, nosso próprio cérebro produz substâncias que provocam diminuição da dor. Então, a expectativa é também um produtor de atividade no sistema nervoso. Então, eu espero algo, meu corpo já produz algo. Então, é muito doido se for pensar, e tem muitas implicações e muito boas, né, para pensar essa relação entre pensamento e fisiologia e corpo, porque as coisas estão ligadas na real. E a gente fica dividindo a psicologia, a neurociência, a outras coisas, questões sociais. Mas assim, no fundo, essas coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. São diferentes níveis da mesma coisa. Eu expliquei isso, inclusive, um pouco disso num vídeo chamado Como explicar o comportamento? Eu falei de vários níveis, biológico, psicológico, social. Falei níveis históricos também, evolutivo e imediato. Então isso te ajuda a ter uma visão mais completa, e porque senão a gente fica muito limitado. A gente nunca vai entender placebo e ficar dividindo. Tá, mas eu acredito numa coisa, mas a minha mente não sei o que, não sei o que é minha mente, mas ela tá não sei aonde, no vácuo do espaço. Como que ela se comunica com o meu corpo? Quando na verdade é meu corpo se comunicando com o meu corpo. Então, meu cérebro está pensando, então os sinais dos pensamentos ou dessa atividade que está por baixo dos pensamentos vão ser enviados para outras áreas. Então, por isso que, por exemplo, eu pensar conscientemente, meu córtex pré-frontal, eu tenho um pensamento, raciocínio mais abstrato, mais, digamos assim, mais sofisticado, eu posso inibir várias outras áreas. Por exemplo, eu posso inibir a amígdala e eu tenho uma regulação emocional. Posso ficar menos ansioso com o meu pensamento consciente. Posso controlar minhas emoções e meu corpo. E a ansiedade é corpo funcionando, coração acelerado, sudorese, pulsação, o sangue indo para certas áreas. E envolve também a parte mais que a gente pensa como mais abstrata, que é preocupação, antecipação de algo, algum problema. Então entende como assim? Espero não ter complicado demais, mas o que eu queria te mostrar é olhar para as coisas como uma coisa só. Então, meu corpo tá funcionando, minha mente tá funcionando ao mesmo tempo, tô interagindo com o mundo ao mesmo tempo. Você tá tomando a medicação, você tá pensando coisas, o cérebro tá funcionando, isso tudo tá relacionado. Então, é uma relação mesmo entre você e o mundo, e não é uma coisa tão dividida assim. Ah, tem aquela coisa, e eu penso sobre essa coisa, e eu tô pensando na minha mente que eu não sei onde tá, e aí afeta meu corpo, não sei como, não sei se afeta meu corpo. Entende? E é assim, acho muito útil, muito importante para eu, por exemplo, entender bem psicologia só olhando para essa parte biológica também. Não é que eu tô ignorando as outras, eu tô falando das outras. Mas a gente não olha tanto para a parte biológica, pelo menos no Brasil. Psicologia no Brasil tem essa falta, eu sinto, sabe? Tanto na graduação e o pessoal que tá de fora também, não, né? Tá estudando psicologia sozinho, costuma ter essa limitação. E então é isso, o que que você achou? A ideia, foi uma ideia geral, você viu? Eu não expliquei direitinho, porque a minha ideia é mais para atacar esse problema do erro do Descartes, da substância, da divisão mente-corpo, para você entender, sim, de forma superficial mesmo. Falar, ah, então é meu corpo funcionando, não é minha mente, outra substância afetando o meu corpo, não sei como. É meu corpo funcionando. Facilita demais. O que que você acha? Comenta aí. Gostaria mesmo que você comentasse, porque para mim, assim, entender isso mudou muita coisa, vira a chave. Disse, nossa, então é isso. Essa questão que eu tava há anos de ah, como que minha mente afeta o corpo, tá melhor explicada agora. Porque eu tô olhando para o corpo também. Eu não tô olhando só para a mente. Tô olhando para a mente como atividade do corpo, atividade do cérebro. Comenta aí, vamos trocando ideia. Esse assunto é legal pra caramba. Abraço.